se essa lombra, isso não é bom não. Pega na mão de Deus, Ele vai te salvar. Tenha fé, irmão. O que aconteceu? Onde é que eu tô? Acordei agora, na cabeça tenho dor. Isso que suguei e mandei pra minha mente vai acabar comigo, como aconteceu com muita gente. Mês de setembro, essa história que eu conto, só um pouco eu me lembro. Perdi muito tempo, agora é só lamento. Minha vida tá acabando, vai voar como o vento. Porque não escutei o que cê me falou, que isso vai te corrompendo e parece muito bom. O mundo vai cair em cima de mim, sensação ruim que parece não ter fim. Eu tô cansado de tudo isso, prefiro me matar do que ter que me manter vivo. Nossa, que vício, meus neurônios fervem. Eu tento parar, mas o meu corpo pede. Meu Deus, me leva, não me deixa sofrer assim. Essa lombra do capeta não quer mais sair de mim. Não quer sair, mano, mas eu tô com Deus, tô com Deus. Saia dessa vida, esquece essa lombra, isso não é bom não. Pega na mão de Deus, Ele vai te salvar. Tenha fé, irmão. Pega na mão de Deus, Ele vai te salvar daqui. Saca só, Ele não quer teu fim. Acredito em você, os moleque tá por ti. Lá na rua os pivete perguntaram sobre isso aí. Eu respondi, molecada, vê se não entra. Isso aqui é um inferno e o diabo atenta. Escute o que eu falo, experiência, próprio mundo em que vivemos. Não te abre as portas, até há mais de dois caminhos, bom e ruim, flores e espinho. Olha os meninos trocando altos leros. Tão novo os moleque na esquina de chinelo. A lombra corre solto, mó perigo. Eu prefiro nem te ver pra não ter que morrer contigo. Em uma quebrada iluminada, Jesus Cristo abençoe toda essa molecada. Hoje um moleque, amanhã pode ser tarde. Esqueça essa lombra e liberte sua vontade. Liberte sua vontade, irmão. Função rap é nóis. Saia dessa vida, esquece essa lombra, isso não é bom não. Pega na mão de Deus, Ele vai te salvar. Tenha fé, irmão. Saia dessa vida, esquece essa lombra, isso não é bom não. Pega na mão de Deus, Ele vai te salvar. Tenha fé, irmão.